vagar por este mundo. Oh, meu sofrimento é tão profundo. Amei aquela traidora que sem piedade, que com tanta falsidade destruiu todo o meu viver. Ao saber que ela não me queria, vi que um grande amor então morria. Meus olhos viram chorando toda a verdade, pois na minha felicidade acabava então de morrer. Só quem amou como eu amei sabe dizer como é triste viver sozinho na solidão. Só quem perdeu um amor nesta vida como eu perdi sabe dizer o quanto dói uma ingratidão. Saber que ela não me queria, vi que um grande amor então morria. Meus olhos viram chorando toda a verdade, pois a minha felicidade acabava então de morrer. Só quem amou como eu amei sabe dizer como é triste viver sozinho na solidão. Só quem perdeu um amor nesta vida como eu perdi sabe dizer o quanto dói uma ingratidão.